Já ensaia a bordada, falando de amor. Eu quero ouvir você falar ao vivo que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer, que terminar por telefone não vai me convencer. Eu quero ouvir você falar ao vivo que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer, olhando dentro dos meus olhos só assim. Quando você manda ele me esquecer, se em sua vida eu sempre fico ausente, mas eu sei que estou lá em sua mente. Não vê que quando mais me nega, mais você se entrega e eu sou de você. Se encontrar agora.